Hoje, a segunda revista ainda não contempla na sua regulamentação os concelhos afetados pela tragédia de outubro. E era importante que os concelhos afetados pela tragédia de outubro viessem a integrar ou o Futuro Revista, ou se não vier a integrar o Futuro Revista, seja criado outro fundo que permita que os donativos portugueses tenham uma gestão profissional, que não seja uma gestão ad hoc, muitas vezes uma gestão caritativa, e eu também não gosto disso, acho que essa expressão de dar o cabaz, não gosto nada disso. Acho que não é o tipo de solidariedade que as pessoas que sofreram a tragédia precisam. Precisam de algo regulamentado, onde as ajudas cheguem de forma regulamentada, para que o A não receba mais, se merece receber menos que o B. E era isso que eu pedia, e se puder, e tenho toda a disponibilidade para, na medida das minhas possibilidades e daquilo em que possa ajudar.